Ele: cuidar da casa dá tanto trabalho? Querida Julie, quanta diferença entre o encanto de sua festa de casamento, a delícia de sua lua de mel e as muitas tarefas que agora sobrecarregam, tendo de organizar uma casa e estabelecer uma rotina, dispondo de um orçamento apertado. Que bom que você tem conseguido realizar essas tarefas com a alegria de estar apaixonada, o que alivia todos os fardos. Embora por carta seja mais difícil do que pessoalmente, tentarei compartilhar com você algumas experiências de seu próprio casamento e das vidas de centenas de minhas amigas e alunas casadas que, ao longo dos anos, me tiveram por confidente. Nós já passamos por tudo isso e talvez nossas trajetórias possam ajudar você e Michael a enfrentarem a presente tarefa de construir um lar juntos, evitando alguns dos nossos erros. Trata-se de uma tarefa especificamente dificultosa, pois uma casa deve ser muito mais do que um lugar onde as pessoas comem e dormem. A sua casa deve ser o local onde vocês fincarão as suas raízes, um lugar que acolha e proteja ambos, distante da agitação da vida profissional. Deve ser um lugar onde possam descansar espiritualmente e ousar serem vocês mesmos, sabendo que ali são amados. Cada um de vocês, neste momento, deve criar este espaço espiritual onde as suas vidas florescerão. Isso é muito diferente de ganhar um salário, consertar o carro e lavar a roupa ou a louça. Sua missão como esposa transcende em muito os afazeres domésticos, para os quais pode contratar ajuda especializada. Você deve criar um ninho de amor em sua casa, fazer dela um lugar onde seja agradável estar. Há uma descomunal diferença entre desempenhar funções servis para ganhar dinheiro e pagar contas, e fazê-lo porque a sua maior alegria é criar um lar para o seu amado Michael, a pessoa mais próxima de você neste mundo. Vistos do lado de fora, os vitrais das janelas de uma igreja parecem baços e obscuros, mas quando entramos na igreja e vemos as mesmas janelas iluminadas pelos raios do sol, descobrimos a sua inacreditável beleza. A luz do sol transforma os vitrais das janelas em magníficas obras de arte. Do mesmo modo, você deve deixar que seu amor por Michael transforme as pequenas e tediosas tarefas do dia a dia em magníficas obras de amor. Com todo o meu carinho, Lily.